coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para salvar a Terra de Zephyr. Zephyr, que sempre foi uma terra pacífica, agora é desafiada por criaturas horríveis, sob o maléfico comando do feiticeiro Zagar. Eu te mostro! Depois de se separarem de Fério, que salvou suas vidas na Floresta do Silêncio, elas agora terão que rumar para a Fonte Eterna, onde deverão procurar um valioso mineral conhecido por Escudo. Episódio de hoje, Alcyon, a feiticeira vingativa. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Agora sim, onde será que Mokona se meteu? Minha nossa! Será que nós já saímos da Floresta do Silêncio? Talvez a gente já possa usar nossa magia. Vamos lá! Vamos lá! Para a Fonte Eterna, avante! Particulares de magia com Guru Clef. Ela tem razão. Eu confesso que quase não domino nada também. Ei, vocês esqueceram que o Guru Clef foi atacado pelo inimigo? O que eu quero dizer é, como vamos lutar sem magia? Não se preocupem, eu também posso fazer algumas mágicas, Marine. Ah, é? Eu não sei não, mas está chegando perto. Ah! pouco. Oh, puxa, estou tão contente de ver vocês duas. Obrigada por nos salvar. Gostaria de ter podido usar alguns poderes naquela coisa. Agora eu já sei como é ficar presa numa máquina de lavar roupa. O que foi isso? Será aquele monstro de novo? Ah, brincadeira, gente. Esse lugar tá cheio de bichos medonhos. Não se preocupem. Parece que foi meio longe. Ocone está bem. Vamos seguir o exemplo dele e nos mandar para a Fonte Eterna. Que tal? Falou! Cidade fantasma. Onde foi todo mundo? Talvez. Talvez o quê? Como Clef disse, Zephyr está cheia de demônios que aparecem e desaparecem sob o comando do feiticeiro Zagar. Entendi. Esta vila foi. Gente, mas eu tenho a impressão que caímos em algum tipo de armadilha. Como você é inteligente! Nunca mais deixe alguém pescar com ele. Fique quieta! Então ainda tem gente por aqui? Oi, pessoal! Amigos! Amigos! Não precisam ficar nervosos. Não adianta, Lucy. Parece que não entendem o que estamos dizendo. Tem alguma coisa estranha com eles. Pare! Não sabe que é falta de educação espetar os outros, principalmente com uma lança? Ih, não colou. Marine, legal! que somos algum tipo de feiticeiras. Tudo culpa dos Zagar. Eu odeio. Bom, vamos indo embora. Para a Fonte Eterna. Lucy. Anne. Ficando cansada de esperar aqui. Vocês são mesmo um bando de guerreiras mágicas inexperientes. Não puderam usar sua mágica na Floresta do Silêncio. Foi por isso que eu esperei aqui todo esse tempo, para retribuir o que me fizeram da última vez. Muito bem, Anne. Tome conta de Marine. Espere, Lucy. Como você se atreve a machucar minha amiga? Então já tem alguns poderes. Pelo menos o suficiente para me enfrentarem. Alcyon, aluna do Guru Clef e feiticeira pessoal da Princesa Esmeralda. Princesa Esmeralda? Aluna do Guru Clef? Não acredito que você seja isso. Se é verdade, então não tem por que nos impedir. Sephir está em perigo. Clef não disse a você? Eu sei de tudo isso. E afinal, que diferença faz? A princesa é o pilar que sustenta este planeta. E ela desapareceu. Ela foi levada por Zagar, o feiticeiro. É com muito prazer que sirvo a ele. O grande feiticeiro Zagar. Também por isso estou aqui. Para que eu possa levá-las ao meu mestre. O quê? Como pode? Porque eu amo. Farpas de gelo! Lucy, cuidado! Você é rápida com os pés. Mas dessa vez não será tão fácil. Você logo estará tão mal quanto a sua amiguinha. Você feriu uma das minhas amigas. Anne, Marine e eu vamos fazer de tudo para salvar Zephyr. Elas são minhas melhores amigas. Sua criança tola. Não vai usar a mesma mágica comigo duas vezes. Bolsa mágica! Os poderes deles estão mais fortes do que antes. Parece que a raiva de Lucy, vendo Marine ferida, fez com que seus poderes ficassem ainda mais fortes. Sua magia está num nível mais alto do que antes. Interessante. Somente uma guerreira mágica pode desenvolver tantos poderes em tão curto tempo. No entanto, ela vai precisar muito mais do que isso para poder me eliminar. Você é minha. Marine, aguente firme. Lucy. Ela está combatendo aquela feiticeira horrível como gente grande. É perigoso para ela lutar sozinha. Não se mexa ou vai piorar ainda mais. Mas... ela... Nessas horas que eu gostaria de ter aprendido bem a magia daquele seu mestre, se eu tivesse aprendido, agora poderia ajudar Lucy. Afinal, foi ela que me ajudou da última vez. Me dê poderes para que eu salve a Lucy. Eu preciso da magia. Eu preciso da magia. Marine, está me ouvindo? Clef? Sim. Através de Mukona, eu posso falar diretamente com seus corações. Você pode me ouvir, não? Posso. Eu posso ouvir. Você está bem, não está? Eu fui transformado em pedra. Mas de algum modo ainda posso me comunicar com vocês. Preciso de poderes para poder lutar e ajudar Lucy. Claro. Você pode ajudar sua amiga Lucy. Mas para isso vai precisar de mágica. Muito bem. Concentre-se. Você tem esse poder dentro de você. Um poder que não tinha até este momento. Eu sinto. Sinto no coração. E vejo também palavras se formando como bolhas chegando à superfície. Isso representa o seu poder. É o seu fim. Rajada gelada! Dragão marinho! Fazer nada e ver você ferida. Você é como uma irmã pra mim. Mukona! Me dê poderes também. Eu tenho que ajudar Marine. Por favor, é minha vez agora. Ei! É você, não é, Clef? Sim. Por favor, me ensine sua magia. Eu preciso de poderes para ajudar Marine. A magia da qual precisa já está dentro do seu coração. Um coração que abriga tanta compaixão por seus amigos. Ele vai comandar os seus poderes. No meu coração? Em Zephyr, aqueles que tiverem os desejos mais fortes serão os vitoriosos. Aqui em Zephyr, sua fé é seu poder. Eu sinto palavras assobiando em meu peito. Mesmo na crença. E obrigada a você, Anne. Você não tem que me agradecer, Marine. Se não fosse por você e por sua magia, todas nós poderíamos ter morrido. E obrigada a você, Lucy, por ter sido tão corajosa. Somos grandes amigas, não somos? Enquanto a gente estiver aqui, vamos nos proteger. Ah! para mim? Acho que aquele pessoal ainda pensa que somos como os monstros daqui. Não. Aposto que aquela garotinha não pensa assim. Ela acredita na gente, com certeza. Então não podemos desistir. Ainda existe beleza por aqui. É isso aí. E cabe a nós deixarmos esse mundo tão bonito quanto ele era. Estão todos esperando por esse dia. Vamos para a fonte eterna. Vamos procurar a paz. Vamos, não há tempo a perder. 皆さん、当たりましたか？